tanto pela Rádio Jangadeiro como pela Rádio Dom Bosco. Obrigada. Amém. Um abraço à Rádio Jangadeiro. Inclusive, muito obrigado ao Sistema Jangadeiro de Rádio e TV. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. Vem mostrar-nos, ó Senhor, tua grande compaixão. Tua grande compaixão. Dá-nos tua salvação. Dá-nos tua salvação. Aleluia, aleluia. O texto de hoje é João 2, 13 e 22. Festa da dedicação da Basílica de São João Latrão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus então subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os que vendiam bois, ovelhas, pombas e os cambistas nas suas bancas. Então, fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo. Jogou no chão o dinheiro dos cambistas e derrubou suas bancas. E aos vendedores de pombas disse: tirai daqui essas coisas. Não façais da casa de meu pai um mercado. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: destruí vós esse templo em 3 dias e eu o reerguerei. Os judeus então disseram: a construção deste templo levou 46 anos e tu serias capaz de erguê-lo em 3 dias? Ora, ele falava isso a respeito do templo que é seu corpo. Depois que Jesus foi reerguido dos mortos, os discípulos se recordaram de que ele tinha dito isso e creram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, coloque em nós esse espírito do dever, do compromisso. O Evangelho fala sobre isso. O Evangelho fala de purificação. Você escutou aquela filha de Deus que nós soltamos hoje lá, que me escuta pela rádio Jangadeiro FM? Mas quantas pessoas não sentem o apelo de Deus de purificação? Preciso mudar, Padre. Eu mesmo digo: Senhor, eu preciso mudar. Sozinhos não conseguimos. É por isso que clamamos a misericórdia de Jesus. É por isso que pedimos: Senhor, vem tocar em nós. Que não precise ser, Senhor, com um chicote, como fizeste no templo. Mas venha tocar em nós. Ei, filho, filha, põe a mão no teu peito. Esse é o momento teu e com Jesus. Misericórdia, Jesus. Compaixão, Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Vem tocar em mim, Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Santas chagas de Jesus, vem tocar em mim. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos de Jesus, venha nos purificar. Ei, eu estou falando com você. Se aproprie dessa purificação. Nessa hora bendita, Senhor, vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Vem tocar em mim. Você está rezando ou está deixando passar esse programa à toa? Aproveite e diga: vem, Senhor, nessa hora bendita tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Agora, pensemos nos doentes. Mãos que crianças abençoam. Abençoe os enfermos, restitua a saúde daqueles que sofrem. Abençoe, Senhor. Purifica, Senhor. Tire a dor daqueles que estão acamados. Restaure o ânimo. Dai, Senhor, perseverança. Dai paz. Vem, Senhor Jesus. vem tocar em mim. Vem tocar. É nesse espírito que eu digo que, como me pede a Janete, lá de São Carlos, estado de São Paulo, pelo meu namorado Joaquim, padre, está 3 meses desempregado, e por causa disso ele está cada vez mais afundando no vício da bebida. Senhor, ajude meu namorado a encontrar um emprego, e quem estiver lendo, anote o nome dele, reze por ele. Janete, Joaquim, estamos rezando. Toque, Senhor, na vida do Joaquim. Toca, Senhor, em todos os desempregados. Senhor, abençoai. Estenda a tua mão e tocai na água, na roupa dos enfermos, nas fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã.